cantar, hay que decir adiós. Meu Deus, diz-me o que faço desta minha vida. Essa mulher é o meu mundo em sol de primavera. Ela pegou nos meus sonhos e deitou-os fora. Ela foi meu sonho lindo que se foi embora. Ela é a minha metade, o amor mais profundo. Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo. Sonho lindo que sonhei para a vida inteira. Deus faz dessa mulher eterna companheira. Só dá ela, só dá ela em minha vida. Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer. Procurei outra saída, mas tem ela em minha vida. Nada se eu não sei viver. Ela é a minha metade, o amor mais profundo. Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo. Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira. Faz dessa mulher eterna companheira. Só dá ela, só dá ela em minha vida. Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer. Só dá ela, procurei outra saída, mas tem ela em minha vida. Só dá ela em minha vida. Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer. Saída, mas tem ela em minha vida. Nada sono sem viver, mas tem ela em minha vida. Nada sono sem viver. Muito bom dia para vocês. Nós cá estamos mais uma vez e vocês sabem que vocês estão na Rádio Arc-en-Ciel. Desculpem um bocadinho estes programas de hoje de manhã, se nós estamos em direto de... Vamos estar daqui um pouquinho em direto de Fleury-des-Aubrais. Mas era só para lhes dizer que estamos cá, não desliguem, fiquem connosco. O programa hoje de manhã vai ser um bocadinho diferente comigo. Portanto, eu sou a Silvia, mas também com a Cristina, com a Filipa, o Matisse e também o Rui. Portanto, fiquem connosco, até já. Com música, claro, Menino das Meias, com o tema Saudade. Estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Your mind. Perdido, mas sei que me custa aceitar. Só o tempo vai curar. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá. Estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado. Com os nossos colegas que estão em Fleury-des-Aubrais, na sexta edição de La Périssoise. Vamos tentar ver se eles nos ouvem. Portanto, eu aqui estou na companhia do Rui. Olá, Rui, está tudo bem contigo? Olá, muito bom dia. Sim, está tudo, Silvia. Está tudo aqui a ser preparado, então, para mais uma edição de Fleury-des-Aubrais. Esta é a sexta, é? A sexta edição, exatamente, a sexta edição da Périssoise. Portanto, que consiste são a nível do desporto, são corridas. E agora é que estava a ver se Cristina ou Matisse, será que alguém nos ouve lá do outro lado? Agora vamos falar em francês. Bonjour, bonjour, est-ce que quelqu'un nous entend de l'autre côté? Allô, le studio. On t'entend. Le studio. J'ai pas le studio. Allô? Allô, le... Hein? Non. Est-ce que le studio nous entend? Le studio nous entend. On est parti. Allô, allô, le studio? Je n'entends pas le studio. Est-ce que le studio nous entend? Allô, le studio? Oui, oui, je t'écoute, Christine. Allô, Christine? Alors, nous, on les entend, mais a priori, ils n'arrivent pas à nous entendre. Donc, studio. On revient dans un petit moment. Oui, je les attends. Um viu com outra. Não se ouve alguém que fala sem saber da história toda. Razão tem a tua mãe quando diz que a vizinha é louca. Quem muito fala dos outros, poucas vezes lava a boca. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua e eu na minha. Tu na tua e eu na minha, ainda assim vais sozinha. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não. Temos então a Cristina, o Matisse, a Filipa e o novo técnico de hoje, que é o Albert. E depois estou eu aqui em estúdio, o Rui e a Sylvie. Oui, je t'écoute un peu. Un peu bas, mais je t'écoute, Cristina. Oui, oui, Cristina, je t'entends. Mas real, a festa é boa e ela é a mais bonita. Quero entrar nessa roda, conquistar essa menina. O povo que é esperto, aos dois dos que juntar. Todos abriram a roda, eu e ela lá no meio com uma banda a tocar. Dança com ela no arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial, dança com ela no arraial. Dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial. Dançamos agarradinhos, não falhamos um compasso. Ela gira, ela roda, ai meu Deus, o que é que eu faço? O povo que é esperto, aos dois nos quis juntar. Todos abriram a roda, eu e ela lá no meio com uma banda a tocar. Dança com ela no arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial, dança com ela no arraial. Dança com ela, mostra como é. Dança com ela. Alô, Christine, est-ce que tu nous entends? Allô, le studio. Allô, le studio. J'attends la Christine. Allô, Christine. Allô, le studio. Allô, le studio. Est-ce que vous m'entendez, Sylvie et Rui? Est-ce que vous m'entendez au oui, studio? Oui, je t'attends, Christine. Dites-moi si vous parlez, c'est à moi de parler. Eh bien oui, eh ben, Radio Arc-en-Ciel a déplacé ses studios aujourd'hui face à la passerelle pour accompagner le CJF de l'athlétisme. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, on le fait différemment. On est venu courir, n'est-ce pas, mes chers collègues? Tout à fait. Bonjour, Christine. Bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour, Mathis. Et oui, effectivement, Radio Arc-en-Ciel aujourd'hui a déplacé ses studios pour venir alors faire une émission en direct de la passerelle. La passerelle, l'extérieur de la passerelle, car nous accompagnons les coureurs aujourd'hui. Effectivement, attention, Philippa, tu as un objectif. Tu dois être au top départ. Regarde, regarde, tu les vois là, tu cours après eux. Oui, oui, oui, on va dire que... Il faut que tu les suives, c'est ça qui est important. Non, non, on va dire que je les attends à l'arrivée et ben super. Par contre, effectivement, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite. Nous, nos studios sont installés à côté de la passerelle, sur le parking de la passerelle. C'est un excellent moment. On a vu déjà les tout petits jeunes qui viennent de partir et qui sont déjà arrivés, effectivement. Nos coureurs Benjamin qui viennent d'arriver. On a eu effectivement nos gagnants au micro de Radio Arc-en-Ciel pour nous exprimer leur joie d'être les premiers. C'était super émouvant de les voir arriver et si jeunes et d'avoir fait les 2 kilomètres comme prévu. Tout à fait, ils étaient à fond, ils étaient motivés. Et là, ils ont eu un petit message pour leurs parents, parce que là, c'est la course des adultes encore. Tout à fait. On a eu une première course ce matin de 5 km. Après, les enfants, 2 courses, où du coup, bah, on a eu les gagnants. Et ils nous ont dit bon courage à leur papa et à leur maman et leur font des bisous. C'est ça, ils étaient super mignons. Est-ce que tu te souviens de leur prénom? Philippa, leur nom. Je crois qu'il y a Léo. Ça marche. Ah si, ça marche, c'est bon. Mais du coup, les prénoms des Benjamins qui ont gagné aujourd'hui. Donc en première place, nous avons Nathan. Après, nous avons Léon et Hugo. Super. Et très pour bien. On a eu aussi les féminines du 5 km ce matin. Qui, du coup, le vainqueur donc des 5 km, c'est Blandine. Puis on a Marie et Aurélie qui sont dans le top 3. Et bien, super. Un grand bravo à eux. Parce qu'en plus, c'est pas pour dire, mais ça pique un petit peu ce matin. Oui. Ah, ça, hein, oui. Et puis, il y en a qu'à 6h du matin, ils étaient déjà sur pied de guerre. Et en tout cas, bravo, bravo, bravo. On est de tout cœur avec eux. Et nous, de notre côté, ben, on leur met de la musique pour les animer un petit peu. Pour les motiver à courir. Tout à fait. Et ben, on va rendre l'antenne et on reviendra de temps en temps piquer un petit peu de temps dans cette émission de ce matin. À vous le studio. Como Diniz Brites, então, Rui, nós cá estamos, nós os dois. Agora as loirinhas estão com azar, está frio. É isso mesmo, há pouquinho fomos dar uma volta, ver os nossos colegas em Fredeliza Bay. É verdade que o tempo, poças, ele não está nada a nos ajudar. Muito nevoeiro. É, sim, é um bocadinho complicado. Já agora façam cuidado na estrada, a estrada é perigosa. Exato. Mas é verdade que lá em Fleury ninguém parou aquela gente a correr. Eles lá estão todos com aquela motivação. Eles lá não têm frio. Ah, eles lá não têm frio. Todos nós estávamos ali a tremer. Aí foram correr de 5 km a 10. Exato, e temos a parte tanto aos senhores, depois as senhoras e também as crianças. As crianças também. Que me... É verdade, fiquei um bocadinho surpreendida quando vi as crianças já novinhos ali a correr, fazem eles muito bem. Até e... a mim me fazia falta. Exatamente, olha, nós aqui vamos continuar com mais um bocadinho com música e depois daqui um pouco vamos voltar a passar os nossos colegas que estão lá em Fleury-les-Aubrais. E vamos continuar em música, a tradição de ouro com o tema Viver a Vida. E este tema foi pedido da parte do Jerome, para a mãe dele, e também para nós todos, para mim e para os nossos colegas. Portanto, um beijinho para ti, Jerome, e um bom domingo para ti e para a tua mamãe. Bom fim de semana, um abraço, Jerome. Apertado, enche o nosso coração. E um sorriso sincero, aumenta toda a união. Só tens que viver a vida, pois a festa é aqui. Com um sorriso no rosto, juntos esperamos por ti. Juntos vamos cantar, oh é, oh, viver a vida. A alegria no ar, oh é, oh, viver a vida. Juntos vamos cantar. Tradição de ouro, e nós temos muita alegria em viver a vida que nós vamos fazer e o que nós vamos tentar fazer justamente muito em breve, não é, Rui? É isso mesmo, vamos viver a vida e dar de comer à vida também, que a nossa vida tem que comer. E nada melhor do que num sábado, dia 29 de novembro de 2025, a partir das 19h30. Exato, venham ter connosco, mas para isso têm que reservar, portanto pensem nisso, pensem em reservar, vocês podem enviar um e-mail, mas o mais simples talvez também seria telefonar, vocês sabem que podem telefonar para o 02-38-43-50-09, durante a semana cá estará a Anabela para responder. E temos também ao final de semana. Exato. Podem ligar ao 06-79-08-4205. Exato, força, liguem e nós cá estaremos para os receber e para fazermos a festa em cheio. E justamente para começarmos a pensar nessa festa, vamos escutar o Vir é Assim com o grupo Tradição. Olha, e agora vamos ouvir um tema. Ontem à noite fui dar uma volta. Fomos dar uma volta. Calhou de nos encontrarmos lá. Fomos dar uma voltinha até a Associação de Gian e estivemos justamente na companhia da Helena Correia, que justamente é o tema que nós vamos ouvir agora. O Roça Roça Comigo. Foi um espetáculo, aliás. Muito obrigada à Associação de Gian pelo acolhimento que eles nos fizeram. Exatamente, aí até temos uma fotografia, depois já viemos publicar também. Sim, acho que o Justina já se ocupou disso. Acho que sim. Às de lá ainda de não fui ver. Volta. Eu não, não ando muito no Facebook. Entre ontem à noite, estarmos cá hoje de manhã, as horas foram poucas. É. Estamos a pôr as horas de sono agora em dia. Isso mesmo. Portanto, vamos lá ouvir o Roça, Roça Comigo, da Helena Correia. Roça com jeitinho. É agora que tu vais que zumbar. Vem balançar. Roça, roça comigo. É agora que tu vais delirar. Te apaixonar. Roça, roça comigo. É agora que tu vais que zumbar. Vem balançar. Roça, roça comigo. É agora que tu vais delirar. Quero contigo dançar. A batida é boa, vais sentir o movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, ai vai ser pela noite dentro. Vem balançar, auê, dança comigo, auê. Na festa do Roça tudo dança carradinho. Vem que zombar, auê, vem balançar, auê. Ritmo caliente, roça, roça. Vamos tentar passar mais uma vez, mais um pouquinho, a antena para os nossos colegas que estão em Ferry-les-Ouvray. Assim vocês vão poder partilhar com eles mais um pouco o que se passa lá, o que eles estão a fazer e justamente qual é a animação que se encontra lá naquele sítio. Si vous voulez, bon, oui, nous sommes toujours en direct du parking de la Passerelle. Effectivement, CJF avec nous, et oui, qui de mieux pour parler avec nous de cette belle organisation, et non seulement. Je suis sûre que Monsieur Franck Guillon, qui est avec nous aujourd'hui, va pouvoir nous en parler, nous en dire un peu plus, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est parti. Alors, dès ce matin... aux aurores, parce qu'effectivement, vous avez commencé bientôt. Les premières courses sont parties à quelle heure? La première, c'était 9h, mais on était à 6h du matin. Tout à fait. Place. Vous vous réveillez. Oui. Avant de commencer tout de suite dans la course, qui est CJF? CJF Athlétis, c'est une association de Fleury-les-Aubrais qui est en activité autour de l'athlétis, hein, de 4 ans à... 80 ans. Très bien, très bien, très bien. C'est une association qui est basée à Fleury-les-Aubrais. C'est ça, oui. Et qui existe depuis combien de temps? C'est 60 ans, je crois, ouais. L'athlétisme. Oui. Tout à fait, tout à fait. Une très belle association, une association qui perdure dans le temps. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de faire connaître et de faire savoir que nos associations tiennent debout, malgré ce qui se passe, malgré plein de choses, il y a toujours des bénévoles. Et ça, aujourd'hui, on pourrait même applaudir tous les bénévoles qui sont autour de nous, parce que vous êtes beaucoup quand même ce matin. C'est ça, on est 105 bénévoles, donc beaucoup du monde du club, hein, mais c'est vrai que c'est une force pour nous. Ah oui. Sans eux, on peut pas organiser un tel événement, c'est sûr. Tout à fait. Et ouais. Les personnes qui sont ici présentes occupent plusieurs postes, des postes différents. Tout à l'heure, on a vu effectivement tous ceux qui sont à l'œuvre pour faire partir les coureurs, qui accompagnent les coureurs. Alors, on a vu les éclaireurs. Là, on voit les personnes qui peuvent aider. Donc, effectivement, chacun est à son poste. C'est bien c'est ça. Tout à fait. Un poste différent, très important sur la route, sur la course, les signaleurs qui protègent le parcours. Ça. On les voit partir, on les a vus partir. Et là, il y a une grande course qui est partie. Voilà, le 10 km qui est parti à 10h40. Là. 10 km, combien de temps pour les premiers? Les premiers, autour d'une 30, 31 minutes. Hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, Mathis, est-ce que tu serais capable de nous faire les 31 minutes? Non, mais moi, je vous fais le triple, je vous fais 3 heures. Bon, ce soir, il n'est pas arrivé, il sera parti. Très bien. En tout cas, on attend les prochains coureurs. On est là aussi pour les interviewer. On a interviewé nos Benjamins ce matin. Ouais. Ils étaient super mignons et c'était super sympa. Le premier. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous, en tout cas, on est super fiers d'être là avec vous et d'être dans le feu de l'action avec tous ces coureurs. Bah, merci à vous d'être venus. Ça fait une belle animation aussi pour notre course. On est tous de Fleury. Et bien, vive Fleury-les-Aubrais. C'est ça. Et peut-être un petit mot pour les coureurs qui sont en train de courir. Eh ben, vous êtes dans le dur, là, mais ça va. Il faut y aller. Ah, il y a une ligne droite qui arrive. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on rend le studio. Merci à vous, les studios. Merci, merci. À plus tard. Musique, j'adore. Toc-toc. C'est nous, Radio Arc-en-Ciel, les deux retours. Réserve tout de suite ton 29 novembre. Eh oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrienne Pereira. Pour la première fois sur Orléans. Uma lindíssima voz do bailarico português vai ser a dançar até amanhecer. Réserve vite. Pour le 29 novembre à 19h30 à table. Au menu, une entrée. Assiette océane, un plat chaud, cousido à portugaise, un fromage, trio de fromage sur son lit de salade, un dessert glacé, et puis un café ou un thé et un sharing. Boisson non caprice. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, à Fleury-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Les points de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano, ou bien le panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. O restaurante Le Tamaris é o ponto de encontro dos deliciosos pratos do dia. Durante a semana, oferecemos três pratos à escolha: carne, peixe ou frango churrasco. Fim de semana, serviço à carta e takeaway, com especialidades tradicionais portuguesas. O horário durante a semana, das 10 horas às 15, prato do dia. After work, terça a sexta-feira, das 17 às 20. Tábuas, petiscos e merendas. Uma vez por mês, noite temática com animação musical. O Le Tamaris também dispõe de uma sala de recepção para casamentos, aniversários ou seminários. Reserve já, ligue para o 02-38-531473. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Restaurant Le Tamaris. Venha visitar-nos no restaurante Le Tamaris, em 157, Rue du Fossé, em Fleury-les-Aubrais.

Eu estava a ver aqui a Silvia, ela estava ali a bater o pezinho. Ah, também realmente estas músicas assim com estes ritmos dá vontade, assim dá para bater esquerda. O pezinho. E justamente, também outra música que vem aí. E temos o nosso amigo que está sempre ligadinho connosco, não é? Exato. O Florão. Olá, Florão. Está sempre. Já mandou um bom dia para mim, para a Silvia. Exato. Obrigado, Florão. Bom dia também para ti. Que passes um bom domingo. Olha, nós temos uma musiquinha para ti, não temos, Silvia? Exato. É os Sons do Minho com o tema A Noite é Nossa. Esta é para ti, Florão. Um abraço. Outro. Aqui do Rui. Bora lá, vamos à música. Céu e mar, viver um grande amor. Eu quero ouvir toda a gente a cantar. Uma energia que não podes explicar. Eu quero ouvir cantar, os braços para cima e as mãos no ar. A festa não vai acabar, os braços para cima e as mãos no ar. A noite é nossa, vem dançar, os braços para cima e as mãos no ar. E a curva de um sorriso reflete a paz no olhar. Estrelas a brilhar. Eu quero é ser feliz, do sol quero o calor, areia, céu e mar. Viver um grande amor. Eu quero ouvir toda a gente a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uma energia que não podes explicar. Pois é, assim ficamos então aqui com Dança Comigo, este Funaná de Safira. E vamos então satisfazer um pedido musical que nos chega da parte do Sr. Bessa. Antes de mais, um abraço para você, Sr. Bessa. Espero que esteja tudo bem de saúde também com você. Ele faz-nos um pedido musical, que é a música Paulo de Carvalho, com o tema O Polidor de Calçadas. Do polidor de calçadas tem uma boa qualidade, aprecia quem trabalha. Uma boa qualidade ele tem, aprecia quem trabalha. Com 30 anos de idade nunca mexeu uma palha. Com 30 anos de idade nunca mexeu uma palha. Seu pai, um homem do ofício pesado e duro. Seu pai, um homem do ofício pesado e duro. Um dia disse ao Maurício, filho, tens de pensar no futuro. Um dia disse ao Maurício, tens de pensar no futuro. Nessa vida de calão não podes permanecer. Nessa vida de calão tu não podes permanecer. Escolhe uma profissão, diz aquilo que queres ser. Escolhe uma profissão, diz aquilo que queres ser. Na vida tudo se esvai e já me sinto cansado. Na vida tudo se esvai e já me sinto cansado. Se fosse possível, pai, eu queria ser reformado. Se fosse possível, pai, eu queria ser reformado. E agora vamos passar mais um pouquinho os nossos colegas que estão a colar em Fleury. Vamos passar a antena mais uma vez e vamos a isto. Et oui, et oui, et oui, nous sommes toujours ici présents, sur le parking de la passerelle. Sur le parking de la passerelle, effectivement, nous recevons... on est partenaire avec CJF, effectivement, pour cet événement. On attend les coureurs, mais il y a des gens qui sont primordiaux, qui sont là aussi depuis ce matin très tôt. Mais ils sont là, effectivement, pour accompagner nos coureurs et non seulement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez, micro, et ça marche. Oui, bah, bonjour, madame. Nous sommes les secouristes de la Croix-Blanche du Loiret. Nous sommes basés à Saran. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas les secouristes français Croix-Blanche. Eh bien, on va en parler. Voilà. Eh bien, les secouristes français Croix-Blanche, c'est la première association qui a été créée en France. Elle a été créée en 1892. Vous voyez que c'est vieux. Ah oui. Et reconnue d'utilité publique en 1898. Voilà. Effectivement. Nous avons une fédération qui est à Paris. Et dans les trois quarts des départements, il y a un comité, voire des antennes. Super, super. Voilà. Nous, sur Saran, on est une trentaine. On a trois ambulances de transport. On est agréé SAMU. Mm-hmm. Voilà. Et, on médicalise. Là, parmi nous, il y a des secouristes. On a un médecin. Et on s'occupe de toute manifestation, que ce soit des courses à pied, des courses cyclistes. On fait du 24 Heures du Mans, on fait du Stade de France. On se déplace un peu dans toute la France. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, les premiers coureurs arrivent et vos collègues, effectivement, vont tout de suite sur l'arrivée, parce qu'effectivement, ce sont les 10 kilomètres qui arrivent. Et on ne sait jamais, effectivement, il faut être prêt. Est-ce qu'effectivement, sur des événements de ce genre, vous avez déjà dû intervenir sur un cas? Malheureusement, grave. Oui. Deux cette année. Aïe, aïe, aïe. Un qu'on a réussi à le ramener. Le deuxième, on n'a pas pu le ramener. D'accord, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a couru vite fait le temps qu'ils sont dispo. Mais effectivement, là, ils sont vraiment au taquet, parce qu'effectivement, il faut être là tout près au cas où qu'il y a un coureur qui ne tient pas le coup et qui a besoin de secours, n'est-ce pas? Et voilà. Et ce qu'il y a, c'est que malheureusement, vous savez qu'en France, on n'est pas trop pointu là-dessus par rapport aux pays nordiques. En France, il n'y a pas assez de gens qui sont formés au secourisme. Mmh. Oui. Et moi je suis formateur, on a des formateurs de formateurs. Tous les mois on fait des formations à toutes personnes qui veulent secourir les autres. Et vous êtes formé du coup au... Alors moi, au niveau des formations, je fais du GQS, du PSC, du PSE1, PSE2, du SST. Et là, j'ai une nouvelle formation, mais qui n'a rien à voir avec l'humain. Je suis formateur félin canin. D'accord. Mais voilà, ils en ont besoin aussi, effectivement. Voilà, ils sont comme tout le monde. Nos petits quatre pattes, ils en ont besoin. Et effectivement, je vous rejoins à 100%. Moi, personnellement, dans mon travail, je suis SST. Et je trouve que tout le monde devait être obligatoire, dès tout petit, de donner les premiers soins. Parce qu'effectivement, nos enfants se retrouvent avec des papas et des mamans à la maison. Ils ne savent pas quoi faire. Moi, j'avoue sincèrement que j'ai transmis certains de mes savoirs à mes enfants. Et pour moi, ça devait être une discipline obligatoire à l'école. Vous ne trouvez pas? Voilà. Mais oui, mais faut que les enseignants soient formés aussi pour le faire. Malheureusement, dans les écoles, les enseignants enseignent, mais ne sont déjà pas formés eux-mêmes au secourisme. Ou alors faire appel à... C'est un peu compliqué, ça. Ou faire appel à vous pour que vous puissiez effectivement transmettre. Et ça, voilà. Ça serait très important. C'est pareil comme dans les entreprises. Moi je fais du SST aussi, ben, malheureusement dans les entreprises ils ne font pas forcément du SST, c'est pas une obligation avec un certain nombre de salariés. Ça devrait ils devraient tous se regrouper pour que, voilà, c'est parce qu'il y a deux salariés d'entreprise qu'ils n'ont pas le droit d'être formés. Et voilà, c'est dommage. En tout cas, aujourd'hui, vous, dans votre activité, quelles sont vos difficultés, vos besoins? Parce qu'on est à l'antenne, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des personnes de l'autre côté qui nous écoutent et qui souhaiteraient, pourquoi pas, adhérer. Alors, la difficulté qu'on a, c'est le bénévolat. Parce qu'on est une association bénévole, on n'est pas payé. Hein. Nous, ce qu'on fait là, ici, l'argent qu'on va récupérer, c'est pour payer l'ambulance, pour payer tout ce qu'on a à payer. Parce que vous savez que les assurances, tout ça, ça coûte certainement cher. Mais nous, on n'est que des bénévoles. Et malheureusement, des bénévoles, eh ben, c'est comme dans tout sport, à présent, partout, on ne peut plus trouver de bénévoles. Il y a plus, les gens ne s'investissent pas. Ou quand ils investissent, c'est très peu. Il y a un an, deux ans, et puis après, ils partent. Et ça, c'est bien dommage. On le reconnaît, nous aussi, chez nous. Et les gens qui veulent rentrer chez nous, comme on recherche, on les forme au secourisme. Ils ne payent rien du tout. Voilà, on les forme pour qu'ils puissent aller sur le terrain. Parce qu'on est obligé d'avoir des formations pour intervenir. On ne peut pas intervenir comme ça. Philippa, tu as peut-être une question. Oui, du coup, je demandais pour pouvoir être secouriste. C'est-à-dire, il y a des secours qui sont là. Et du coup, comme vous disiez, ils font une formation de premiers secours. Ou est-ce qu'ils font, c'est plus poussé que les premiers secours qu'on voit, par exemple, à l'école? Enfin, c'est ça ma question. D'accord. Alors, c'est plus poussé. Hein. Du PSC, ce que vous prenez à l'école, c'est la base. Que là, nous, on est obligé d'avoir du PSE1, du PSE2. Hein. Alors là, on travaille de l'oxygène, on travaille avec des canules. On est quand même beaucoup plus poussé, qu'on a beaucoup plus de matériel aussi. D'accord. Et du coup, vu qu'il y a un médecin, vous agissez en fonction de ce que le médecin vous dit? Ou des fois, par exemple, quand il n'y a pas de médecin, c'est vous faites les premiers secours et après, c'est redirigé? Voilà. Là, on a la chance d'avoir le médecin. Alors, c'est le médecin qui nous gère un petit peu. Hein. Mais sans quoi, quand le médecin n'est pas là, et ben, tous les bilans sont passés au SAMU. Et c'est le SAMU qui va gérer par derrière. D'accord. Voilà, on ne prend pas de décision nous-mêmes tant qu'on n'a pas l'accord d'un médecin. Oui, c'est sûr. Même au niveau du transport, le transport, c'est sous l'autorisation du SAMU. Oui, bah oui, si jamais il y a une chute ou quoi. D'accord, voilà. Ok, je comprends. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet échange qui est super intéressant. Et voilà, nos chers auditeurs, vous le savez, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas d'aller chercher sur les sites et autres. La Croix Blanche française vous attend de l'autre côté. Merci. Et qu'on est basé à Saran. Tout à fait. Merci à vous. C'est à vous le studio. Merci. Musique. Au revoir. E ficamos assim aqui com uma grande entrevista e muitas informações interessantes. Obrigado, Cristina. Obrigado ao senhor também. Exato. É verdade que uma pessoa nem sempre pensa nisso, mas mesmo nas nossas vidas pessoais é importante saber fazer os primeiros gestos. É. Não é? Um simples engasgamento. Ai, valha-me Deus. Pode tirar a vida. Olha, então, antes que nos comecemos a engasgar... Vamos à música. Vamos à música, não é? Vamos lá, isso? Bora lá, vamos lá. Então, com Rui Badeira, Quero Essa Mulher. O amor fala mais alto quando quer amar. Nós dois ainda podemos viver tudo o que vivemos no passado. Não consigo mais esperar. Quero essa mulher. Dança no meu peito, faz-me viver. Quero essa mulher. Chega como o vento, sei bem quem é. Quero essa mulher. Estes olhos falam de nós dois, só sabem querer. Quero essa mulher. Dança

Mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Ai, agora vamos ficar já com este próximo tema, que é um pedido musical da Dona Maria do Céu, que quer dedicar ao Sr. Leonel Fontes. Exatamente. E não só. Exato, portanto ela quer enviar os parabéns ao Sr. Leonel Fontes e nós também nos juntamos a ela para lhe desejar um feliz aniversário. Muitos parabéns. Exato, e também para desejar um bom domingo a toda a família. Aos animadores da rádio, muito obrigada. Obrigado. Também para as pessoas que estão doentes. Ela deseja um bom domingo para nós todos. Muito obrigada, Sra. Maria do Céu, em ter pensado em nós. E aos doentinhos e boa recuperação aos doentinhos. Exato, e um feliz aniversário, portanto, ao Sr. Leonel Fontes. E vamos ouvir a Rebeca com o tema O Beijinho Português. Dá três, é só beijinhos e muitos beijinhos. Muitos beijinhos então para o seu Leonel Fontes, Dona Maria do Céu, então que deseja um feliz aniversário. E nós vamos pôr mais uma vez a antena, enviar a antena mais uma vez para os nossos colegas que estão lá do outro lado, em Fleury-des-Aubrais. Vamos a isso? Bora. Opa, olá Cristina, passar. Aqui vai, podes falar. Chuva. Là, là, je tourne autour de moi. Tout est rose autour de toi. Les étoiles défilent autour de nous. Je connais de l'est à l'est. Jamais je tournerai ma veste. Toujours en direct de la passerelle. CJF, CJF. Et oui, parce qu'on court. On est coureur, on est secouriste, on est organisateur, on est bénévole et puis on est aussi... Meneur d'allure. Et ben voilà, le meneur d'allure qui avait le 40 minutes, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour à vous, bienvenue chez nous. Merci à vous. Chacun son rôle, aujourd'hui nous on anime et puis effectivement vous êtes les meneurs d'allure. C'est quoi cette fonction finalement? Alors le but c'est d'emmener le maximum de personnes à une allure donnée. Donc on avait 37, 40, 45 et toutes les 5 minutes jusqu'à 1 heure. Très bien, comme ça le coureur, il sait, sans avoir regardé tout de suite sa montre, il sait à peu près où il en est dans sa course, c'est bien ça? Exactement, moi c'était 40 minutes, donc ça fait 4 minutes par kilomètre, allure à tenir, et donc on annonce les temps, on encourage, on essaye de les faire un peu distraire quand c'est dur dans les montées, donc on en fait des petites blagounettes. Mais et disons, finalement vous êtes un... Vous êtes un coureur qui fait aussi partie de la course quelque part, parce que vous tenez une allure constante. Tout à fait. On a fini à 40,01, donc on a été à peu près constant. On avait pris un petit peu d'avance parce que l'année dernière on avait tenu le rythme, mais là on a bien vu qu'il fallait faire un poil plus vite, donc on est passé en 19,50 aux 5 kilomètres, donc 10 secondes d'avance, voilà, tranquillement pour gérer la deuxième partie parce qu'il y a deux grosses bosses quand même, et donc on est arrivé tranquillement avec à mon avis un paquet de records encore aujourd'hui qui vient de tomber chez les copains. Eh ben super, eh ben vive le CJF finalement. Merci beaucoup. Merci à vous et merci. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Eh ben c'est à vous les studios. Mettez-nous de la bonne musique. Musique, ja. E pronto, e ficámos aqui com... Era corredor e eu acho que ele era cantor também. Exato. Ele tinha uma voz mesmo a cantar. Tinha, e ele falava a cantar, estava alegre. Prontos. E nós também vamos começar a cantar. Mas agora não, nós para. Temos agora um tema... Olha, sabes quem é que já cantou hoje? Ai, quem? O meu estômago. Exato, é verdade que nesta hora vinha assim, olha, um copinho de vinho do Porto e uma fatia de pão de ló. Ah, eu preferia uma nata. Não, uma fatia de pão. Olha aquela qualquer que me precisa. Então vamos continuar com uma música. Esta eu acho que te vai agradar. É o Chaves de Ouro e o tema é a meia rota. Ah, está rota. Olha, temos que ir então à costureira. À costureira. Ou ao alfaiate, antigamente era havia alfaiate. Exato, vamos lá isso. A passar à sua porta, só não se sabe ao certo o que tem dentro da bota. Será que tem a meia rota? Ai, não, não, não. Ai, não, não, não. Será que tem a meia rota? Pode ser um buraquinho ou até um buracão. Será que tem a meia rota? Ai, não, não, não. Ai, não, não, não. Será que tem a meia rota? Pode ser um buraquinho ou até um buracão. Ele quando se arranja fica um borrachão, com a barba parada é um gostosão. Trata bem da pele e do vestir também, até a forma de andar não encontro em ninguém. É bonito, é um sonho, até me deixa voar. Também muito atencioso na sua forma de olhar. Mas que homem que encanto, bonito que até me é querido. Será que naqueles sapatos esconderá algum segredo? Será que tem a meia gota? Ai não, não, não. Ai não, não, não. Será que tem a meia gota? Pode ser um buraquinho ou até um buracão. Será que tem a meia gota? Ai não, não, não. Ai não, não, não. Será que tem a meia gota? Pode ser um buraquinho ou até um buracão. Será que tem a meia gota? Será que tem a meia gota? Eu será que tem a meia gota? Ai não, não, não. Ai não, não, não. Será que tem a meia gota? Pode ser um Ai, a meia rota, a meia rota. Sabes quem é que não deve ter as meias rotas? Diz lá quem. Eu acho que são os atletas que estão lá em Florida, em Obreia. Não sei. É justamente. Assim, não vamos poder fazer essa pergunta. Mas vamos poder passar outra vez a Cristina. Portanto, nós vamos voltar a passar o estúdio. Vou desligar aqui, passar para a Cristina que está em Florida, diz o bem. Cristina, está a nos ouvir? Et bonjour, on va aussi vous présenter, vous êtes des coureurs qui ont pu participer à la course des 10 km. Je voulais vous présenter madame, pour commencer. Oui, bonjour, donc Christine, je suis d'Infosport. Qui est situé où? Infosport, c'est Orléans. D'accord, Orléans. Et du coup, où êtes-vous? Christophe, aussi d'Infosport Loiret. Et du coup, vous avez pu participer à la course des 10 km de ce matin. Alors, quel était vos ressentis? Est-ce que c'était dur? Ah ouais, c'était dur. Non, non, mais bon, c'est une course qui a fait ses preuves et puis un parcours un peu exigeant. Mais bon, voilà, on est là, il y a du monde. Le beau temps n'est pas arrivé, mais bon, c'est un bon moment. C'est difficile, oui, parce qu'il y a beaucoup de relances sur la course. Mais bon, on s'entraîne et on est motivé. Donc, on était là ce matin, voilà, pour faire le show. Ah, bravo à vous. Et pour vous? Bah oui, c'est une course qui est exigeante. Il y a des relances, des montées, mais l'avantage aussi, c'est qu'on descend, donc ça permet de relâcher aussi et d'avoir en fait, malgré tout, une course équilibrée qui nous permet de pouvoir faire des chronos intéressants. Et alors, en parlant de chrono, est-ce que vous avez le temps à peu près quand vous êtes arrivé? Alors moi, j'ai fait 39-15. Ah oui, bravo. Voilà. Et pour vous? 41-30 ou 40 à peu près. Ah oui, donc vous avez été vite. Hein. Oui, on était venus pour courir vite. Hein. Voilà, exactement. Et bien justement, j'avais une question. Est-ce qu'il y a un temps idéal pour nos coureurs? Parce que là, il fait frais. Nous, pour nous, on se dit, oh, ça va, ils peinent pas parce que c'est pas le grand soleil, c'est pas le grand Cagnard, mais rien. Vaut mieux un temps comme ça, humide, ou alors le beau soleil, le beau ciel bleu? Alors j'ai envie de dire, je pense que c'est la température qui est importante. Quand on a 8, 10, 12 degrés, après, si on a un peu de soleil, c'est agréable, mais il faut éviter. Enfin, je pense que la température vraiment très chaude. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce qu'on transpire, on perd de l'eau, on peut vite avoir un coup de chaleur. C'est très très froid, ça peut être dangereux, ça peut être glissant. Là aujourd'hui, on avait de l'humidité, mais la température était quand même bonne pour pouvoir courir, je pense. Très bien, super. Quel est le prochain objectif? Prochaine course? La semaine prochaine, ouais. La foulée des dragons, voilà. La chapelle on fera beaucoup d'infosport également. Super. Donc on court à la chapelle, c'est une course nature. À 16 km tous voilà, les deux. 16 km. Il y a aussi un 8, ouais. Voilà. Et bien super. En tout cas, merci à vous. Merci d'être passé notre antenne aussi. Bonne journée à vous. Et bonne journée à vous. Et puis maintenant, c'est repos? Oui, exactement. Entraînement aussi, hein. Récupération. Après. Voilà, c'est ça. Merci à vous. À vous les studios. Merci. Mathis, est-ce que tu es prêt, toi, à te lancer comme monsieur et madame? Dans quelques années. Hein. Dans quelques années, hein. Merci. Christine, je merci. Crois qu'elle veut se lancer l'année prochaine. Alors, non, peut-être pas. À vous les studios. Bom, e ficamos então aqui com mais um grande atleta. Vai correr 10 km, tem que ser grande. Mas nós agora estamos lá a ver. O Matisse parece que está assim com aquela motivação de correr. Vamos lá ver se ele consegue. Matisse, eu dou-te apoio moral desde aqui do estúdio. Se ele quiser, ele começa a correr e nós ficamos aqui à espera. Não te preocupes com a temperatura que eu estou, que estou bem. E justamente vamos ouvir música. Bora lá festejar com o grupo Siga a Farra. Pois tudo passa e quando olhar já acabou. Por isso vem, junta-te a nós, a viagem que já começou. Siga a Farra, sempre sem parar. Bate as palmas, vamos celebrar. Siga a Farra, sempre sem parar. E bora lá festejar. Siga a Farra, sempre sem parar. Bate as palmas, vamos celebrar. Daqui, lá do lado, vamos estar. A toda hora, em qualquer lugar, faz a festa e vem. acabó. Por isso vem, junta-lhe a nós, a viagem já começou. Siga a farra, sempre separar. Bate as palmas, vamos celebrar. Siga a farra, sempre separar. E bora lá festejar. Siga a farra, sempre separar. Bate as palmas, vamos celebrar. Les deux retours. Réserve tout de suite ton 29 novembre. Eh oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrienne Pereira. Pour la première fois sur Orléans. Uma lindíssima voz do bailarico português vai ser a dançar até amanhecer. Réserve vite. Le 29 novembre à 19h30 à table. Au menu, une entrée, assiette océane, un plat chaud, cuisine à portugaise, un fromage, trio de fromage sur son lit de salade, un dessert glacé, et puis un café ou un thé, et un sharing, boisson non comprise. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, à Fleury-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Pois é, eu já estava a pensar na Cristina, mas queria falar contigo. Este Dance Dance que é bom. É, Dance Dance que é bom. É ver se eles lá aquecem um bocadinho, porque quer dizer, nós aqui estamos aquecendo. Eu acho que vai ser mesmo bom, vai ser o cozido à portuguesa. Ai, o cozido à portuguesa. Olha, esta hora calhava assim mesmo bem, um cozidinho à portuguesa. Ai, valha-me Deus. Olha, eu dei certo. O geladito ainda vai que não vai. Agora queijinho já dispenso bem. Não, então é assim, tu comes o geladinho e tu comes o queijinho. Ai, eu adoro queijo. É um dos meus grandes problemas, é o queijo. Não, olha, esse problema não o tenho. Tenho mais o do café. Tens o do café? Eu também. É. Adoro café e adoro café, queijo. Olha, então vamos continuar com a música mais um bocadinho. Vamos, e é Banda Sol Brilhante, com Porta-te Bem, rapaz. Porta-te bem. Eu porto. Até já. Porta-te bem, rapaz, porta-te bem, meu bem, porque assim te ocorre como convém. Porta-te bem, rapaz, porta-te bem, rapaz, porque senão é de ti que eu vou atrás.

Pimpinela, ela resolve. Na romaria, ao som do vira, acompanhado da tradição, cria-se em nós a nostalgia que bate forte no coração. Dança a viúva, dança a casada, dança a solteira e a separada, com os acordes da brincadeira, dançamos todos a noite inteira. Viva a alegria, viva a tradição, viva a folia, viva a reinação. Esta magia que nos contagia, dá-nos em alma harmonia, faz bem ao coração. Viva a alegria, viva a tradição, viva a folia, viva a reinação. Esta magia que nos contagia, dá-nos em alma harmonia, faz bem ao coração. Maria, ao som do vira, acompanhado da tradição, cria-se em nós a nostalgia que bate forte no coração. Dança a viúva, dança a casada, dança a solteira e a separada, com os acordes da brincadeira, dançamos todos a noite inteira. Viva a alegria, viva a tradição, viva a folia, viva a reinação. Esta magia que nos contagia, dá-nos na alma harmonia, faz bem ao coração. Viva a alegria, viva a tradição, viva a folia, viva a reinação. Esta magia que nos contagia, dá-nos na alma harmonia, faz bem ao coração. Esta magia que nos contagia, dá-nos em alma harmonia, faz bem ao coração. Viva a alegria, viva a tradição. Ai, viva a alegria, viva a tradição. Pois é, olha, sabes que nós já temos um apoiante. O apoiante número um. A melhor, a apoiante número um. Eu vou dizer quem é. Diz lá. É a Dona Alzira. Ai, a senhora, a sua mamá. É a minha mamá. Oh, a minha mamá está à escuta. Ainda bem, ainda bem. E ela apoia então a dupla da Sílvia e o Rui. Tem ela muita razão. Opa, vamos lá apoiar para nós fazermos. Vamos apoiar a ela agora também. Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, já que a vida é um malhão. Um beijinho, mamã. Beijinho, Dona Alzira. E hoje em dia tudo malha. O rico malha no pobre e o pobre malha em quem calha. Malha, até a política malha e tem sempre um malho à mão. E tem sempre um malho à mão e muitas vezes nos dá grandes lições de malhão. A Mónica também malhou. Também malhou e teve um rico malhão. E teve um rico malhão, mas por ela abrir a boca ficou sem nada na mão. Quem não me acredita, pergunte ao Clinton se é ou não. Ela até já fez um livro, ela até já fez um livro que é de tirar o chapéu. Que é de tirar o chapéu. E quando ela o apresenta, até já se põe de pé para explicar o meião e dizer o que ela é. E parece já ninguém se entende, parece já ninguém se entende. É sacristão. Até artolas e artistas, até artolas e artistas já vão aprendendo aos poucos, já vão aprendendo aos poucos a malhar em sinfonia. Muito malham uns nos outros. Já que a vida é um malhão, já que a vida é um malhão, vamos malhando até ver. Vamos malhando até ver. Eu cá tão bem tenho um malho para malhar o que aparecer. E estávamos a ouvir o Jorge Ferreira. Sabes uma coisa? Vamos passar outra vez a antena aos nossos amigos que estão lá na Florida e Zubai. Bora. Opa, lá, vamos lá isso. Cristina Matisse Filipa, é a voz. Sportif e très agréable. E lá, nós temos a voix que vai nos... qui a couru, mais d'une manière toute particulière, n'est-ce pas, Madame la maire? Oui, j'ai couru d'une ligne de départ à l'autre et d'une ligne d'arrivée à l'autre. Ah ben, vous avez couru, hein? Un petit peu. Voilà. Comment ça va bien? Eh ben, ça va très très bien. Très très bien. On est presque sous le soleil, mais surtout avec du soleil dans les cœurs et dans les jambes. Tout à fait, tout à fait. C'était super agréable nous, de notre côté, de participer d'une façon totalement différente de tous les coureurs, mais en tout cas une très belle expérience pour nous. Et j'aimerais bien justement avoir votre ressenti de voir toute cette jeunesse, toutes ces personnes qui courent et qui sont là, et tous ces clubs, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le CJF. Le CJF, effectivement, était l'organisateur, mais qu'est-ce qu'il y a eu des clubs présents ce matin? Ah, oui, de nombreux clubs venus de toute la région, de l'Île-de-France, de plus loin parfois. Et c'est vrai que c'est assez chouette de voir tous ces gens d'âge très divers, parce qu'il y avait des courses pour les tout petits là qui ont dans le parc de la princesse, dans le parc de Lamballe, et puis après donc des champions en herbe, et puis des vrais champions, parce que on a quand même des temps des sacrés champions, hein. Sacrés champions, voilà. et à la fois des, et surtout cette envie de se dépasser, parce qu'on voit même ceux qui arrivent dans les derniers, qui sont tellement heureux d'avoir réussi à le faire, qui sont supportés par leurs proches, qui sont portés même par leurs proches, et voilà, ça fait chaud au cœur. C'est à la fois de la performance individuelle et c'est à la fois de la reconnaissance collective. Tout à fait. En tout cas, nous, ça nous a fait vraiment un baume au cœur d'être là, parce qu'effectivement, la radio, ce n'est pas que de la musique, hein, c'est ce côté festif, c'est ce côté d'être sur Fleury-les-Aubrais avec nos studios. C'était vraiment ça qu'on attendait, de sortir et de pouvoir être là avec vous. Et en tout cas, pour nous, c'était une expérience inouïe, n'est-ce pas, notre jeunesse? Très enrichissante. Et de voir autant de monde investi dans la course Même ceux qui commencent justement, c'est leur première course, ils n'ont jamais fait de course, jamais entré dans un club, mais ils sont tous là à courir et bon, c'est très beau. Et puis je voudrais aussi saluer, ils sont derrière nous pour partie, mais les bénévoles. Bravo les bénévoles. Sans qui rien ne serait possible, parce qu'ils sont sur tout le parcours. Tout à fait. Pour sécuriser, ils y restent longtemps, ils commencent très tôt le matin pour mettre les barrières, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et puis après, ils accueillent, ils distribuent les dossards, il y a les départs, il y a le ravitaillement aussi pour que chacun puisse reprendre des forces. Et tout ça fait une ambiance extrêmement chaleureuse. Et encore une fois, bravo, bravo à tous les bénévoles. Tout à fait. Effectivement, un moment vraiment alors sportif, mais en même temps, je pense que familial, amical, enfin, tout le monde était là. Et ceux qui sont derrière les barrières et qui viennent apporter le gros câlin quand ils arrivent, je trouve que c'est vraiment le moment, comment dire, ça nous, je sais pas, tout à l'heure, on était assez émus parce que voilà, ce petit jeune qui est arrivé, qui avait plein de sang dans les genoux, mais il a réussi sa course. Je l'ai vu aussi. Il m'a vraiment, je pense que c'est lui qui m'a le plus, comment marqué aujourd'hui. Parce que voilà, malgré qu'il avait le sang dans les genoux, il saignait de partout, mais bah, il a réussi sa course et c'est ça qui est beau. Ça montre la détermination de chaque coureur qui était là aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, merci. Et donc voilà, et évidemment un grand bravo à l'organisation du CJF là, qui chaque année. Parce que c'est quand même une sacrée organisation parce qu'effectivement toute la ville de Fleury-les-Aubrais est sécurisée pour nos coureurs. C'est important aussi qu'ils se sentent en sécurité pour pouvoir courir. Et ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce qu'effectivement on ferme la ville, on ferme certains endroits de la ville, mais c'est important aussi que nos coureurs puissent être en sécurité et avoir un parcours bien désigné. Oui, c'est vrai. Donc ça se travaille aussi avec la police municipale. Il y a des réunions qui ont lieu entre l'organisation, les services des sports de la ville et puis la police municipale, parce qu'il faut arriver en même temps que le reste de la ville ne s'éteigne pas. Le dimanche matin, nous avons aussi le marché dominical. Et oui. Il s'agissait de faire en sorte que les gens puissent quand même se garer, puissent quand même arriver jusqu'au marché. Et voilà, je crois que ça se passe bien. Donc, celles et ceux qui sont partis, vous avez encore le temps d'aller acheter quelques... Ah oui, ils sont encore là. Au marché, voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Madame le maire. Merci d'être passée nous voir. Avec plaisir, on est heureux de cette vie qui est donnée à Fleury-les-Aubrais. On a beaucoup d'événements de toute l'année, mais celui-là fait partie des grands événements de la ville. Super, bravo à vous tous, et en tout cas, merci. C'est à vous le studio. Et nous, ah oui, juste un petit mot, effectivement, on va se quitter. Philippin, Mathis et Alberto, on va dire un dernier petit mot, effectivement, à nos, à nos animateurs de l'autre côté. Merci Sylvie, merci Rui d'être resté de l'autre côté. Nous, c'était une expérience super agréable. Et effectivement, à refaire, n'est-ce pas? Oui. La prochaine fois, on va courir. La prochaine fois, vous allez courir avec les micros. Avec les micros, et tu es en train de jouer avec le ciel. On va se lancer dans une course la prochaine fois. Vous pourrez nous retrouver sur les pistes. en tout cas, c'était une émission 100% sport, comme on l'avait promis. Et franchement, on a rencontré plein de gens motivés. On avait aussi le public qui était motivé. On a vu des affiches où on a vu, par exemple, Papa est mon héros. On a vu vraiment. C'était très beau. Oui, franchement, pour remercier les supporters et aussi, les coureurs et l'ensemble de l'organisation. Quelque chose aussi qui m'a marqué et que je trouve que il faut le valoriser aussi, c'est quel que soit l'handicap, je cours. Oui. Et ça, j'ai trouvé c'est super parce qu'ils ont pris leur temps, mais ils sont arrivés au bout de la course. Et ça, c'était vraiment sublime, sublime, sublime. Et puis, il y a tous les bénévoles qui commencent à ranger et qui rangent tout. Nous aussi, en termes de bénévoles, on va commencer à ranger notre matériel. En tout cas, merci. Merci à notre technicien. Merci, monsieur Alberto, d'avoir fait les techs ce matin. Merci. Bah merci à vous. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nós ainda ficamos. Nós ainda continuamos mais um pouquinho. Vamos continuar mais um pouquinho com a próxima música, Meu Povo Português, de Nuno Portugal. Isso.

Lele. E agora já não é o Lele, agora é os Marotos da Concertina. É, os Marotos da Concertina com o tema A Mão da Sua Filha. É, a dona Alzira pode ficar tranquila, eu cuido da mão da sua filha. Ai, já dou por. Bora lá. Olha, eu queria te agradecer. Agradecer por ter estado aqui comigo. E eu também, eu adoro, eu é adoro. Bom, exato. Eu já há muito tempo que gostava de fazer dupla. Por acaso, até fazemos uma dupla mais ou menos. Mas fazia mesmo. Prontos, nós agora vamos nos despedir. E tu comes os queijinhos. E os geladinhos. É, os queijinhos e um bom café. Também. Bom, vamos-nos despedir. Sim, vamos-nos despedir. Vamos deixar um bom domingo. Exatamente, um bom domingo a todos. Já sabem, comigo, na quarta-feira, das 20 às 23, exato. O programa Mais Vale Pedir é das 20 às 23, ok? Exato. Todas as quartas-feiras. Exato, e eu às sextas-feiras, por enquanto, o Manu está de férias. Ele volta, se não engano, no 21, portanto, por enquanto, sou eu, às sextas, das 17 às 19, com o programa Descoberta. Portanto, fiquem connosco, como outros programas que há todos os dias. Tens a aplicar o Descoberta não só na rádio. Descobres assim este nevoeiro. Olha, havia de ser mesmo. Há pouco ligou-me uma senhora e disse-me: ai, valha-me Deus, que este tempo com este céu assim tão escuro. Ela disse: olha, não dá vontade para nada, mas é mesmo isso. E é por isso que nós estamos cá, para dar música. Animar. Temos que animar os ouvintes da Rádio Arcafiel. E quando se fala de animar, vocês não se esqueçam, no dia 29. Exatamente. Eu já nem falo muito do cantor, eu não conheço muito o cantor, o Adriano Pereira. Sim, mas eu conheço tão bem, aquele cozidinho à portuguesa. Ele é tão bom. Exato, cozido à portuguesa. Mas a pessoa que vem, ele anima bem e vai-vos pôr ali a dançar até qualquer hora. Ele é ótimo. Portanto, eu ainda não o vi pessoalmente, mas já vi vários vídeos dele e, por acaso, é bom. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Então, é uma novidade. E para não perder, é melhor reservar. Reserve através do e-mail, se quiser, que é arcanciel.iota@gmail.com. Ou então, através do telefone, 02-38-43-50-09, isto durante a semana. Se quiser reservar durante o final de semana, temos outro número de telefone, que é o 06-79-08-42-05. Exato. E vocês, portanto, já devem ter ouvido, mas eu volto a dizer, os preços, portanto, têm que reservar, porque justamente as praças são limitadas. Mas para os aderentes é 25€, para os não aderentes é 30, e para os menos de 10 anos é 10€. Portanto, estão a ver, quando é aderente, tem 5€ a menos. E 5€ já é mais ou menos. É. Normalmente dá duas Superbox, não é? E vão tão rápido. As duas Superbox vão tão rápido. Portanto, não se esqueçam, vocês podem ser aderentes. Sabem disso, vocês sabem bem que podem. E justamente no dia 29 vocês até podem pedir aderente. Temos tudo o que é preciso connosco no sítio e vocês podem ser aderentes. Isso é bom, é para a rádio, para ajudar a nossa rádio, porque é sempre bom ouvir. É isso. Bom, e ficamos então por aqui. Muito obrigada, Rui. Obrigado a todos, um bom dia e um bom resto final do mundo. Um beijo e um abraço para vocês todos e vamos continuar com música, um coração com o Manuel Campos e José Malhou, e depois, já a seguir, vocês vão ter a companhia do Nicolau. Até para a semana. Tchau, tchau. Quantas vezes olhei para o espelho, pensando que ia ser de mim. Desde que ela foi embora e me deixou assim. Seu retrato nas fotos eu vejo, seu perfume ainda se faz sentir. Como esquecer o amor, voltar a sorrir. Se ela partiu, tens de seguir teu caminho. E a outra mulher, tu vais dar o teu carinho. Esquece um grande amor. E quando a vida dá voltas, eu às vezes volto e faz esquecer a dor.